é Natal, os sinos vão tocando enquanto nos teus lares famílias vão rezando. É Natal, alegrem-se as crianças, o Pai Natal. É Natal, o mundo iluminou-se com a luz do perdão que Deus à terra trouxe. É Natal, Jesus vem nos dizer que só nasceu Deus menino, o mundo que era grande tornou-se pequenino. É Natal, os homens são irmãos, esqueceram.

nosso som. A boa música aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2, a vossa rádio. Espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado com a música portuguesa. Então não se esqueçam também, podem fazer a vossa dedicatória 0238 43 48 00. Ai, o termómetro vai subir, vai. Embora esteja chuva lá fora, mas não está frio. E é isso mesmo que nos vai interpretar Saúl, seu novo sucesso, Termómetro. Bem jeitozinho, boa medida, original. E chocou uma miúda para na festa entrar. Meti a mão na cabeça, ai Jesus, está a queimar. Sacou o meu termómetro para medir a temperatura, já passava dos 40, que largura. Deixa-me ver, deixa-me estar. Só pouquinho o termómetro vai entrar. Deixa-me ver, deixa-me estar. A temperatura ao teu corpo vou tirar. Deixa-me ver, com o seu novo sucesso. Agora continuamos com Emanuel e ele diz: não se sintam sós, pois vocês não estão sós, estão na nossa companhia para ouvir a música portuguesa. É uma maneira também de estar consigo. Vamos lá, ouvir Emanuel. Olá meu pai, olá minha mãe, como têm passado? Eu espero que bem. O meu coração quer que vos fale das saudades que ele tem. Se Deus quiser, eu em breve irei dar um abraço ao pai e um beijo à mãe. Netos enviam um beijinho com muito amor e muito carinho. Pai, mãe, não se sintam só. A voz da saudade nós vamos calar, pois dentro em breve irei vos visitar. Será tão bom ver-vos sorrir e a vossa casa. Vai ficar tudo bem. Um abraço ao pai e um beijo à mãe. Pai, mãe, nunca se sintam sós. Os vossos netos enviam um beijinho com muito amor e muito carinho. Pai, mãe, não se sintam. Sintam só, certamente com a nossa companhia, pelo menos têm companhia da música com a Rádio Arco-Íris, é para isso mesmo que estamos aqui e é por isso também que a senhora Glória telefonou para desejar que a todas as pessoas que tenham tido um feliz Natal e que continuem com muita alegria, muita paz e muito amor. E ela também não esquece especialmente a senhora Joana. Vamos continuar com quem? Com Jorge Ferreira. Ele fez uma canção de Natal para este Natal 2021 e ele vai nos interpretar essa música. E também tenho a dizer um pequeno anúncio. Não é habitual aqui no programa do Telefone Toca, mas uma senhora telefonou a dizer que tinha um carro à venda. Isto por acaso, você está interessado aí desse lado. É um CLK de 2007, tem 150 mil quilómetros. Isto por acaso, você estiver interessado, pode ligar para aqui, para a rádio, e eu darei o número de telefone. Continuamos então com as nossas músicas. Jorge Ferreira, como foi prometido. Eu não quero nada para mim este Natal, este Natal. Tenho tudo, tenho paz em mim e tenho amor. Eu só queria que o mundo tivesse igual. Tenho resto e pão, tenho amor por com Jorge Ferreira aqui na nossa companhia com esta linda música de Natal. Penso eu que temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, eu quero passar uma dedicatória. Sim, força. Como é que se chama? Jerome. Sim. Para a minha mãe. E para você também. Muito obrigado. Eu quero passar a música de Tony Carreira, A Minha Lisboa. Então vamos tentar encontrar essa música, não vai ser muito fácil, mas vamos tentar encontrar. E passaste um bom Natal? Sim, e você? Também, as prendas foram muitas. Sim, muito, muito. Bom, muito bem, então olha, desejo-te um bom domingo e sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, está bem? Está bem, obrigado, tchau, beijinho. Bom dia. Sim, já, tchau. Então, se quiser fazer como este ouvinte, pode ligar para aqui para o 0238-43-4800. Esta é a última música também de Leandro, talvez. É o novo título deste artista, que está a ser um bocadinho polémico nas redes sociais, mas é a sua maneira de ser. Vamos lá ouvir, mas canta bem. Preciso de mim. Mesmo em silêncio, solidão, aqui se faz sol. esta vida. Cheiro companheiro na alegria e no desgosto que não cessou a tarefa pretendida. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Tanto bem que este desejo, quando o dia se mostrou sombrio e o vento soprou sem compaixão, esse cheiro negro se envolveu e me cobriu nessas horas de martírio e aflição. Cheiro que nunca será esquecido. Já Ferreira com este manto negro aqui, uma linda música também de Jorge Ferreira. Agora vamos recordar João Marcelo, Meu Coração Não Vive Sem Você. Temos mais um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sr. Leonel. Então, qual é o seu nome? Eu conheço, mas nosso ouvinte... Conhece? Sou a mãe do Nuno Dias. Sim. E queria desejar, certamente, alguma coisa. para desejar ao mesmo tempo, para dizer muito obrigado ao Nuno e à Sandra pelo dia 24. Então foi uma festa alegre, não foi? Foi uma festa alegre, dançámos, cantámos, mesmo quando era as das costas, sempre à grave. E houve muitas prendas, certamente. Ah, prendas não houve algumas, mas pronto, portanto é estar com a família, com os filhos e com os netos. Exatamente, isso é o principal. O principal é a família. E assim é. Bom, que eu queria então dedicar-se ao amor da mãe para os meus filhos. Sim. E aos meus netos também. E espero que todos estejam bem de saúde. Estou à espera do Nuno para vir almoçar. E para a rádio também. Sim. E para o seu Lionel. Espero que tenhas passado umas boas festas. Sim, graças a Deus. E uma boa passagem de ano para você e para a sua família. Bom, e para todo mundo que nos estiver a ouvir, para amigos e amigas, para todo mundo que estiver a ouvir, bom domingo e uma boa saída de 2021 e boas entradas de 2022. Então, muito obrigada pela sua mensagem. Também uma boa continuação para si. Um mesmo para você, Sr. Daniel. E sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, não é? Sempre. Muito bem, então muito bom dia. Boas festas para você, Sr. Daniel. Igualmente. Pronto, bom dia. Beijinhos, tchau. Maior amor pode haver amores cegos de paixão, cheios de loucura e de perdição, mas nenhum é tanto, nem sabe tão bem como o amor. Abandona do berço ao final. Só este é eterno, não nos deixa sós e até dá vida para vivermos. Atrações fatais, juramentos de amor. Só é vida e nunca se vai. Amor de nascença, de mãe e de pai. Este prevalece incondicional, sempre ao nosso lado, no bem e no mal. Mais amores existem que nos podem querer, mas nunca nos querem. Que o amor de pai e mãe. Isso é uma grande verdade, vos garanto. Agora vamos ouvir então Tony Carreira com Lisboa. Que nos foi pedido do Jerome, se não me engano. Esta música não sei se vai ser possível, porque não está nas melhores condições, mas ela vai vir ou não vai? Parece que não vai ser possível. Não, não vai ser mesmo possível. Então aqui continuamos com José Malhoa. Aqui estivemos com José Malhoa, cara de cigana, grandes recordações deste tema. Agora também vamos recordar, fomos lá mesmo ao fundo da mala e foi um ouvinte que pediu, um senhor que é um dos fundadores da rádio, e ele dedica, oferece esta música aos 33 fundadores, a todos os animadores atualmente, e deseja também muita saúde e tudo o que há de bom para todos vocês. Então, muito, muito obrigado a você e também um feliz ano novo e tudo o que há de bom para si. Vamos ouvir então Fernando Farinha, Eterna Amizade. Mãezinha, andei E temos mais uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Está? Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, eu queria dedicar, o meu marido queria dedicar um disco. Sim. Ao Sr. Araújo, Mário Araújo, de Flores e Obrais, que fez anos no dia 23. E é da parte do seu, do amigo e esposa. E dedica-lhe este disco. Muito bem, então... Eu, Eduardo Santana, a comidinha portuguesa. Eduardo Santana, vamos tentar encontrar essa música depois. Agora vamos ouvir o Fernando de Farinha, que também nos foi pedido de um ouvinte, e depois vamos ouvir essa música que você pediu, de Eduardo Santana. E as festas, como é que se estão passando? O Natal foi um dia... Passamos bem, obrigada. Em família, certamente? Sim, meus filhos, tenho um filho que trabalha na garagem. Ricardo Moraes. Sim. É mecânico. E tenho a minha filha. Os dois filhos aqui. Isso é. Só tenho dois filhos. E o Natal é assim, é em família. É o Natal, é com a família, não é? Muito bem, então olha, desejamos um bom fim de ano e para o ano que vem, que seja. Igualmente, também... e muita saudinha para vocês todos e um bom dia. Está bem? Bom dia e bom dia. Sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, bem entendido. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Perdeu o tino, pobre mãe, como dou, que coisas há no destino, eu agora que lhe ensino tudo que ela me ensinou. Fernando Santana, tínhamos uma pessoa em linha, mas penso eu que a perdemos. Ah, não, perdemos a mesmo. E então vamos continuar com a música enquanto esta senhora certamente volta a ligar. E vamos ouvir quem? A bela portuguesa com Marante. Alô, alô? Oui. Muito bom dia. Bom dia, Helena Melen. Tudo bem? Tudo bem. E você também? Também, muito passou obrigada. Passou um bom Natal? Sim, obrigadinho. Está tudo. É o que importa. Em família, certamente, não é? Tudo bem, em família, exatamente. E pronto, uma pessoa também só sabe comer e beber e o resto, olha, mais nada. E umas cantarinhas e acabou, não é? É, vá lá, exatamente. E passa. É, sim. Então tem alguma coisa a nos contar, não é? Tenho, sim, a Leonel. Pois. Então gostava, se o senhor Leonel pudesse, passar uma cançãozinha para o meu irmão Manuel, que esteve de parabéns no dia 22. Então esse seu irmão teve até prendas o 22 e depois o 24, não, não foi? Não sei se teve prendas. A minha mãe é que teve uma boa prenda e ele não foi. E para ele um feliz aniversário e com muita saúde e para a família e para todos os meus familiares também, não esquecendo, aproveito a ocasião para todos. E um feliz domingo. E então também para a rádio. Muito obrigada a si também. Para todos os animadores, se a gente não se voltar a falar um ano feliz, um novo ano feliz, que venha, ao menos que seja melhor que este, mas bom. Logo se vê. A gente pede sempre melhor, não é? Sim, a gente, nós pedimos sempre tudo o que é de bom para nós, não é? Mas pronto. Olha, nem sempre vem, não é? Exato. Mas se fosse sempre bom, também não, e depois também não tinha valor, não é? Por vezes... temos de ter um bocadinho de tudo que é para apreciarmos a vida, senão não tem valor, não é? Olha, exato. Então desejo-lhe também um feliz ano novo. Muito obrigada. E tudo o que há de bom para vocês também. E para vocês também, Sr. Leonel. E muito obrigada e bom dia e um feliz domingo. Bom dia. Tchau, bom dia, obrigadinho. Tchau. Então aqui estivemos com a bela portuguesa de quem? De Marante. Agora vem Fernando Santana. Vou chorar sozinho. Pode vir, fica bem. Eu não deixo que nenhuma lágrima vá mudar a vontade que tens. Esta dor que eu vou ter, para sempre vou manter calada. E só eu e Deus vamos saber. Mais um ouvinte em linha, olá, muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Leonela. Qual é o seu nome? Eu sou Maria Emília. Muito bem, Sr. Maria Emília. Qual a mensagem que, que quer deixar aqui? Quero deixar a mensagem, queria oferecer um disco ao meu pai, Um Velhinho Caminhava. Um Velhinho Caminhava, vamos ter, de Jorge Ferreira, não é? É, de Jorge Ferreira. E com muita saúde e felicidades e para toda a família.

Estamos à escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2. É o programa do Telefone Toca. Espero que esteja a passar um agradável momento na nossa companhia. Vamos ouvir Ágata com o seu último tema, Voltei-me a Apaixonar. Espero que vocês também estejam apaixonados. Também tenho a informar que uma senhora que telefonou para aqui tem um carro à venda, um CLK de 2007, 150 mil quilómetros, em bom estado. E se por acaso você estiver interessado, pode telefonar para aqui para o 02-38-43-48-00 e eu darei o nome desta senhora. Juntos bailaremos toda a noite. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar, perdida nos teus braços. Eu já sofri de amor, mas hoje sou melhor. Deus enviou meu anjo. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar, me entrego à luz da lua. Ficou atrás a dor, renasci do amor, minha alma será tua. Voltei-me a apaixonar, voltei-me a apaixonar. Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E agora vem meu rico bacalhau. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece ser mal, mas cheira tão bem. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, ai que rico, mas não é de ninguém. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece ser mal, mas cheira tão bem. A minha vizinha tem bacalhau é da Noruega, toda a gente que pega para o poder comer. O bacalhau é da boa qualidade, sempre com a idade todos querem mexer. E certo dia fui à casa dela e já vi na janela o bicho a saltar. Um dia deste se apertou a cabeça, pois não há quem me impeça do seu bacalhau papar. Um dia deste se apertou a cabeça, pois não há quem me impeça do seu bacalhau papar. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece ser mau, mas cheira tão bem. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, ai que rico, mas não é de ninguém. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece ser mau, mas cheira tão bem. Bacalhau é da Noruega, toda a gente que pega para o poder comer. O bacalhau é da boa qualidade, sempre com a idade todos querem mexer. E certo dia fui à casa dela e já vi da janela o bicho a saltar. Um dia deste se apertou a cabeça, pois não há quem me impeça do seu bacalhau papar. Um dia deste se apertou a cabeça, pois não há quem me impeça do seu bacalhau papar. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece ser mau, mas cheira tão bem. A minha vizinha ai, o bacalhau, certamente ontem foi um dos pratos favoritos, sexta-feira à noite, o 24, um dos pratos favoritos dos portugueses. E agora temos mais uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Está? Olá, muito bom dia. Não, parece que a chamada foi abaixo. Pedimos a esta senhora que ligue mais uma vez para nós para ver se tentamos passar diretamente. Até já. Agora sim, espero que tenha a pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome e a sua mensagem? Olha, é para a minha amiga, Monsieur Madame da Cunha Fátima. Sim. Da parte da Adriana. Muito bem, então aqui ficou a sua mensagem. Olha, eu gostava que lhe pusessem o disco As 24 Rosas. 24 Rosas do José Malhoa, não é? Se é possível, hein? Sim, vamos tentar encontrar. Portanto, e espero que tenha passado um ótimo Natal, não é? Graças a Deus e família, passou-se bem. Agora esperemos que o próximo ano como vai a ser. Pedimos um 2021 que seja 2022 que seja melhor. Seja melhor. Exatamente, só isso. Ou ao menos com saúde. Isso é o principal. Tendo a gente saúde, tem tudo. O resto vem. Então, o resto vem à pré. Muito bem, então desejamos-lhe desde já um ótimo domingo à escuta da Rádio Arco-Íris, está bem? Obrigado também. Muito bom dia. Todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, dar as manias. Você vem para mim, uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior. Safadeza, você diz que me ama, e na minha cabeça desvario e loucura. Quando você começa, ninguém mais assegura. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha. Não mude que eu quero você sempre assim. Se encosta.

coração de quem te ama. José Malhou, estamos aqui recordando estas 24 rosas. Como é bom recordar por vezes. E temos mais um ouvinte em linha, uma fidela ouvinte que vocês conhecem bem. Olá, muito bom dia. Ela vai se apresentar. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, e bom dia Lionel, e desde já muito obrigada por estar aqui de manhã cedo para nos passar esta magnífica música. Também é sempre um prazer estar aqui com os nossos ouvintes, não é? Claro que sim. Tu sabes bem como é. Sei, claro, para aqueles que não ouviram, claro, sou a Cristina, animadora do sábado de manhã, e na verdade faz prazer ouvir a rádio e saber que tu estás aí. E passar esta boa música que bem que faz logo para amanhã. Obrigada a ti. E certamente querias deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Claro, uma mensagem. Tu que és a nossa fidel presidente da rádio, não é? Claro. Muito obrigada. E na verdade, sim, deixar uma mensagem de uma continuação de Natal, claro, que ainda estamos nesta época de Natal. Até o Ano Novo, claro, e aproveitar estes bons momentos da vida, claro que infelizmente a pandemia ainda está convidada nas nossas festas, mas fazer ao máximo para nos encontrar. Eu hoje tentei esquecer a pandemia, só trazer e boas coisas. Tem que ser, uma pessoa tem que esquecer essa parte negativa das nossas vidas. Seguir as regras, seguir sempre. Claro, as regras é assim, infelizmente é o que eu digo muitas vezes, temos que saber viver com. Infelizmente vai fazer parte das nossas vidas. Olha, traz-se o gel, lava-se as mãos muitas mais vezes e não há beijinhos e abraços. E os beijinhos faz-se como os ursinhos que fazem só aqueles carinhos do longe. O cotovelo chega, assim uma coisa. É isso. Eu digo sinceramente, para mim, é o mais importante é uma pessoa poder se ver e ficar assim, e ver-se de longe, e não se abraçar nem nada para não contagiar, mas ficar ao menos presentes com os outros, acho que é o mais importante. Exatamente. Olha, tenho-te a agradecer também a tua mensagem que deixaste aqui aos nossos ouvintes, e também desejar-te também uma boa continuação de boas festas, e tudo o que há de bom também para a tua família. E igualmente para ti, tudo de bom, e obrigada de sempre já estar aí presente, porque nós adoramos quando tu estás aí. Nós somos uns fiéis, como é dizer, que contribuímos para que esta rádio esteja sempre aqui no ar e para que haja sempre música para os nossos ouvintes. Isso nem sempre é fácil, mas conseguimos, com muito esforço. É. Claro que sim. É o nosso bichinho, não podemos abandonar. Obrigada a ti e um bom domingo também para ti. E então, domingo, talvez estejamos mais presentes contigo. Sim, era bom que estivesse aqui uma grande equipa. E justamente, uma grande eu vou aproveitar. Equipa. Vou aproveitar e lanço um apelo aqui aos nossos animadores. Já tive outro membro do conselho que ligou para aqui e disse, domingo vou estar aí contigo. Ótimo, muito bem. Então lanço um apelo aí aos membros do conselho de administração e, por que não, animadores, para que domingo próximo façamos então um programa todos juntos. Já que não podemos fazer a festa no primeiro, viemos para aqui sexta-feira à noite, viemos para aqui depois domingo a fazê-la, não é? Claro, de longe, com máscara infelizmente, mas presentes. Então aí domingo, damos-nos em conta domingo próximo, se Deus quiser, aí todos. E contamos contigo para trazer les petits croissants, como diz aqui o francês. Ah, voilà, le petit mot de la fin. C'est que je mènerai toujours la petite douceur. Très bien. Com todo prazer. Muito bom domingo para ti e para os teus, está bem? Igualmente. Bom dia. Beijo grande, tchauzinho. Obrigada. Bom dia. Ai, saudades, hein? Dean Meira. Saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Sei goodbye, já cheira a rosmaninho, goodbye. Saudades, saudades de amor e carinho. este céu azul que feitiça o meu olhar. Foram meus adeus. Sou alguém que vem longe para não mais dizer adeus. Adeus. Se uma andorinha vai e vem, eu já voltei também. Não me perdi. Saudades, saudades. Nunca te esqueci. Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios. Saudades, saudades, matar saudades, é isso mesmo, estamos aqui a matar saudades com a música portuguesa. Espero que esteja sendo do vosso agrado e a vida é bela. Certo homem deixa a sua terra um dia e pensa que em busca de um som de alegria e pensa que bela vida, da euforia de partir para um mundo novo. Só pensa que bela vida, hoje distantes encontros do seu povo, canta canções para a terra.

José Cid com Junto à Lareira, e como está atualmente junto à Lareira, embora não haja muito frio, mas está-se bem à volta da Lareira. Continuamos com o Negro, Au Revoir Sylvie. O verão terminou, diremos au revoir. Ela vai para Paris e eu vou ficar. Vou ficar infeliz e Sylvie Morena. Estamos na reta final do programa do Telefone Toca. Mais alguns minutos para você poder fazer a sua dedicatória. Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir. E agora estão longe daqui. Teus olhos

seus beijos, esse jeito de abraçar. Aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim.